tem o Ho'oponopono na contramão. Atenção, férias na pavimentação. Gilberto tem o Ho'oponopono na contramão. Um sol pra cada um, água, coca, latão. Na areia altinha chegando de balão. Energia caótica, tamo firmão. Se bate a neurose, socamos gravão. Coletivos em chama, violência que chama. Povo na mira, mais gana que grana. Um só pra cada um, trem vem de rajada. De CBTU, a brisa é pesada. Não fode o juízo com social media. Fale somente o indispensável ao motorista. Pela obediência, sonâmbulo é melhor, bata incontinência. Com férias de VT a gente monta uma sequência. Uma onda de choque para a consciência. Crowd rap, São Gonçalo, Grajaú, JPA. Subwoofer, power chord, terremoto pra dançar. Nós não te conhecemos, mas torcemos por você. Tamo aqui levando som pra geral crescer. Ele inspira, eu inspiro a sua influência. Esse é o combustível pra quem tá na resistência. Pra quem está na raia, correndo no velocípede. Lutando contra o império, minha califa contra Kissinger. Conspiração sonora, desabafo e confidência. Nosso hino nacional é o trap da persistência. Atenção, férias na pavimenta.